que eu mudei demais por você. Que nesse ano e meio até parei de beber. Eu apostei tudo que tinha nessa relação. E se tratando de amor, não posso reclamar. Carinho e atenção você nunca deixou faltar. Me põe contra a parede, quer explicação. Você fez a sua parte, me desculpe, eu sou assim. Um safado sem vergonha. Eu gosto de beber e de curtir, eu tô voltando pra vida que eu amo. Avisa aí que eu vou pro show do Henrique e Juliano. Eu tô voltando, sou feliz assim. Tentei sair da farra, mas a farra não saiu de mim. Eu tô voltando pra vida que eu amo. Barreiro, solteiro, povo, eu tô barulhando. Eu tô voltando. Atenção, você nunca deixou faltar. Me põe contra a parede, quer explicação. Você fez a sua parte, me desculpe, eu sou assim. Um safado sem vergonha. Eu gosto de beber e de curtir, eu tô voltando.